Fala, Salvador Muito, boa noite, Azul 5001. Durante 5001, Azul, prossiga. Gente, informação alta, será que seria a nossa alta direção para Guarulhos? Afirma, transcópia? Afirma. Cruzado 320 para Guarulhos, decola da pista 10, saída da El, após da El Leda, após transição Mótiva. Interceptando informe Zulu 10 e segue conforme rota. Controle Salvador 120.8, transporte 5140. 5140.1 Guarulhos 320, viagem Zulu 10, segue rota do plano, decolando da 10, circulando a El, Lena e Batista. Controle 208, transporte 5140. Corre 5.000, na chama para feedback acionamento. Salvador, boa noite, federal 9973, informação alta, autorização 360.20. Boa noite, federal, pronto para cópia? Pronto. Autorizado 360 para Confins, decola da pista 10, saída da El, lida, transição Mótiva, intercepta uniformes Luno 10, segue até Pubave, após uniformes Luno 6, após conforme rota. Controle 120.8. Transporte 5173. Boa, 970, descend to 4000 feet, KNH 1011. Reduce high speed to 2309. Descend for 4000 feet, reduce 2309, or 1970. 1011. Oceané 6224, em redução de velocidade para 240 nós, autorizado direto de serviço 366, número 3 na aproximação. 240, direto 4, 9, 5, 9, meia decimal 85. 2545, 2.65. Salvador, Rio 518, Rio 5972, informação alfa. Possui a nossa autorização para o Galeão 360. Confirmo, 5972, pronto para a cota. Prossigo. 5972, autorizado 360 para o Galeão. Decola pista 1-0, saída da El, Lida, transição Irume. Intercepto também número 857 e segue conforme a rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5142. Do avião 360, decola da 190, da Eolinda Irume, UP novembro 857, rota conforme 908, 5142, 5972, a meia Romeu. Correto, 972, tem para o Chibé, que é somente. Correto, 972. Sanar 6224, desça para 4000 pés, existe no 091. 4000 no 091, melhor espaço. Boa 970, descend 2500 feet, connect 1011, cleared a navy proceed by runway 10. 2500 feet, connect 1011, for 3178, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Solo Salvador, o azul 4959, pago táxi, está com 69, 2 e 30, aterrando Salvador. 4959, siga em frente e indo até o ponto de espera da pista 1-0, com o relator 1-8, décima 95, ajuste no 0, 1-1, bom voo. Até o táxi, até Índia, lá 10995, azul 4959. 118, 118.95. 118.95, azul, 4959. Salvador, boa noite, 3178, ingressando o sinal, pistão no 0. Boa noite, 3178, altímetro no 0 no 1, o vento 090 graus com 0,8 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Cruzado posição no 0, está preso. Para 9973, autorizado, para chegar a questionamento de Chapex. Para posicionamento Rio 5972. Para 200, ou menor de 4? Funamento 224, autorizado 2506, autorizado procedimento da aeronave pistão a zero. Teste, camarada estabilizado. Goa 970, reduce to approach speed and call tower, frequency 118.95. Slow down and call tower 118.95, go 1970, so long. Tower, good evening, go 1970, Tower 9, Go 970, number 2 to land, continue your approach and stand by, runway vacated, altimeter 1011. Wait for landing, go 1970. Alô, Bahia Azul 5001, portão número 3, para pushback e saneamento. Solos 26, direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, Estão 3178, siga via Alfa, reporte antes do ataque de Juliette. Alfa 3, 224, complete procedimento, chame torre, 1118, decimal 95, bom pouso. 1895, graça, até daqui a pouco, beijo. Alterna, Guarulhos, 3 a bordo. Considerar siga via Índia até a ponta de espera da pista na 0, quando a torre 2895 ajuste na 0 no 1. Segue em frente até a Índia, modulado 2895 no 0 1 no 1, no federal 993. Baixo na melhor das 4, na aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0 no 1. Aguardando, melhor das 4. Tem uma previsão pro 5001? Aguardando com a equipe de solo, após a passagem do banho da sideral à retaguarda, está autorizado para chegar em acionamento. Ah, ok. Após o sideral, está autorizado 5001. Solo Rio 5972, não aguardo, puxa. Tá te chamando Ground 3970, taxi 45. 3970, taxi via Alpha, hold short, taxi Juliet. Taxi via Alpha, ok, zona 78, siga via Juliet, portão 07. Salvador Azul 5001 iniciando pushback acionamento. Azul 2774 para o pushback acionamento. 2774 correndo com a equipe Sola. Tem um Boeing 727 da Rio que iniciou o pushback no pátio. Se for possível iniciar simultâneo, está autorizado. Chance para o táxi. Ok, estamos com 27, é possível, vai iniciar o 2774. Obrigado. Azul 4959, Azul 5000, na escuta? Afirma, na sua escuta. Como ainda não iniciou o push, aguarde o Boeing da Gol parque à sua direita no 02, após estar autorizado. Ciência, a gente aguarda ali, quando está aqui à nossa direita, aí prossegue para o push. 1970, continue em táxi, Juliet Gate 02. Lama 224, solo 32 à direita na Fox, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, até daqui a pouco. Vento 090 graus com 08 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Eu vou decolar com o azul 4959. Alfa, boa noite, Salvador, Federal 9973, pode esperar a próxima. Boa noite, Zé, 9973, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e manter, 9-0, Federal. 5972, 3 a bordo, Guarulhos, 3 horas e 13. Gente, 5972. Aguarde para iniciar o táxi, após siga o Embraer Azul que está iniciando o push no pátio principal. Até o ponto de espera, quando lá, 1895 a gente mira. Então, iniciou o táxi após o azul, com o número 2, com espera da 1-0 no 019-72. 3, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 120, decimal 8, azul, 4959. 23, boa noite, autorizado direto Terra Vista 367, deixa para 4.000 pés, ajuste na 019. Salvador, boa noite, o azul 4959 na sua escuta. Azul 4959, boa noite, contato radar, suba para o nível 940, após 2000 pés, autorizado direto coral. Após 2000 pés, direto coral, azul 4959. Quando no ponto de espera 1895, ajuste meio hora. Seguindo o 27 da Rio, no ponto de espera 1895, obrigado, mestre. Rio, mantenha-se no pote 3. Tem um Airbus à sua direita da Avianca que vai ingressar no pote principal via Juliette. Tá mantendo 5927. Fechando em 6224, siga via Juliette, porta 612. Juliette, portão 612, melhor de espaço. 5974 da Rio, boa noite. Com informação alfa, 340 para Guarulhos. Geralmente, 5974, prepara a saída da EL, é mais chamada. Seguinte da EL, 5972 da Rio? Sim, sigo o Embraer Azul. Afirmativo, com os dois, 10 ou 5972. Contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Positivo após 2000 pés, direto Leda, sobe ao 360, 0973. Muito boa noite, Azul 5001, no ponto de espera da 1001. Boa noite, Azul 5001, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha manter no zero, 5001. Boa noite, Rio 5972, com o número 2, com a Sierra 10. Rio 5972, após a rolagem no Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Azul, e mantenha no zero, Rio 5972. Zero, Alfa Tango 72. Afirmativo, qualquer desvio da esquerda, será o 9973. 5001, o vento 090 graus com 08 nós, autorizado a decolar, pista no zero. 5001, ok. Autorizado a decolar, pista no zero. Boa noite, mantenha o ponto de espera. Decolas 41, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 5001, chamo o controle agora 1208, muito obrigado, ótima noite também, bom final de semana. Controle Salvador, muito boa noite, é o Azul, 5001, passando agora meu perfil da Dael. Azul 5001, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto liga. Ciente, subindo ao 320, autorizado de voar direto, Leda, Azul 5001, obrigado. Salvador, boa noite, gol 9030, autorização Aracaju, Sentinalto. Florante, gol 9030, pronto para copiar. Escuta, 9030. Autorizado nível 230 para Aracaju, cola da pista 10, saída Puca, Jamo, após Jamo direto. Controle 120, decimal 8, transponda 5161. 230 autorizado, decola da 10, Puca, Jamo. Após direto, 9208 é o controle, 5161 é o transporte, 9030. Correto, 9030, chama para o feedback do acionamento. Vai chamar, direto. Para 9973, no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-2235, Porto Marcos, federal 9973, boa noite. Boa noite. 1723, autorizado para o segmento RNAV, pista no zero. Controle, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, contato radar, suba para o Unida 360, saída da El. Saída da El para 360. Após a terceira milha, podemos aprovar da El? Autorizado da El da presente, Rio 5972. 72. Boa noite, pronto, ponte 0 zero. Boa noite, 5974, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 2774, decola os 46, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, bom trabalho. Estacionamento 930, é bom. Autorizado, tira o táxi com 9030. Cortar a táxi, 930. Controle Salvador, muito boa noite, 2774. 2774, boa noite, contato radar, suba para o nível 160, após 2000, país autorizado direto coral. 160, após 2000, vou ao coral, azul 2774. Saída Conde, controle 120.8, transporta 5144. 190, decola 90, na saída Conde, 1208, 5144, transponder, 6224. 5144, no transponder, chama para o feedback acionamento. 5144, chamada para posicionamento, 6224. Uma 723, complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. 895, boa noite. Boa noite. Azul 5001, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. O azul 5001, chama Recife, agora 1251, alternando 223. Uma boa noite, até logo. Boa noite. Na aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0 no 1. 723, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus com 08 nós. Obrigado. Pistão 974, decolo 50, controle 120, decimal 8, tem uma boa noite. 208, boa. Autorizado na CO, nível 350, decola da pista 10, saída Puca, transição Caju, intercepta a transição do Luma 7, sai conforme rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5155. 340, após 2000, país autorizado, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 5974. Correto, no nome 3, question para o feedback de acionamento. Olha para o feedback de acionamento na posição do nome 3. Táxi 9030, 134, 2h57, Salvador. Contorno Pax, siga via ainda até o ponto de espera da pista no zero. Quando lá torne 198, décimo 95, ajuste no zero, 111. Pax, Índia, Panfera, 1895, 9031, boa. Informo tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, Alfa Tango 72, cruzando nível 070 para 160. Sente, Rio 5974. Rio 5972, chamo Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 1251, 12835, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. 723, solo 52, à direita, solo 121 decimal 9, boa noite. Boa noite. Rio 5974, autorizado direto à posição Leda. Não, voto Leda, 5974. Boa, siga via Kilo, para o Pate 3, posição 2, Lima, atente ao sinalizador. Kilo, Pate 3, 2, 1, atento. Azul 4959, serviço radar encerrado, 67 milhas, sudoeste de Salvador. Chame controle layout frequência 120 decimal 1. 0 vento 090 graus com 08 nós. Além da cola da 109030. Controle, o Rio 5974, autorizaria dar presente o Barros Mótica? Rio 5974, somente mantenha para o 8 Leda, devido ao tráfego anteriormente informado, agora sua posição de 2 horas, cruzando o nível 100 para o 160. Vicente, 5974. Oi, Salvador, muito boa noite, eu tenho 3660, dando informação alta. 3660, boa noite, autorizado direto para a revista 366, deixa para o nível 050. Terra, Vista 366 na proa, desce para o 050, TAN 3600, lugar. Oi, 9030. Salvador, gol 9030. Gol 9030, boa noite, contato radar. Botar o nível 230, sai da PUCA. Solicita o 210, gol 9030. Aguarda a coordenação com o centro Recife, gol 9030. Aguarda a coordenação. Rio 5974, tráfego superado, chame Centro Recife, 125-1, alterne 128-35 e solicite a proa de Mótiva. 125-1, 128-35, 9-74. Sou 9030, autorizado nível final 210 e autorizado da presente, direto ao Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, autorizado 210, gol 9030. Voo 9030, chame centro Recife, 1225, decimal 45, ao CERN 126, decimal 85. 2-4-1-2-6-8-5, voo 9030. Na 3600, desça para 2500 pés, ajuste na zero no UMO, autorizado procedimento terminado e pista na zero. Tem até 2500 pés, 10 no UMO, reportará estabilizado na RNAV, o TAN 3600. Salvador, gol no 134, 1-2, estacionamento, posição 2. Gol 1-1-3-4, autorizado, pushback, estacionamento, time 3. Autorizado, 6224, pushback, estacionamento, 0-6. Autorizado, 6224, pushback, estacionamento, time 3. Bom ataque, 6224. Azul 2774, serviço radar encerrado, 55 milhas de oeste de Salvador. Chame controle Léo, frequência 120, decimal 1. 4, para o táxi. 109 a bordo, eu estou na 3 horas de alternativa Salvador. Comando 34, siga via Índia para o ponto de espera, lá 2895, ajuste 1011, boa viagem. 1011, é o ponto de espera, 2895. Não, boa noite, vamos ver. Será 6224, 125 a bordo, alternativa 2 horas de tornamento. 6224, sigo o Boeing da Gol no ponto de espera 1895, ajuste 1011. São 125 a bordo? 125, senhor, confirmo. 600, boa viagem. Obrigado. Salvador, Gol no 134, ponto de espera 10, pronto para decolar. Fala de imediato, sem parada, Gol número 34. Confirmo. Prezado, alinhar e decolar, sem parada, pista no 0, vento 080 graus, com 08 nós, Gol 1134. Prezado, alinhar e decolar, está 10, imediato, Gol 1134. Controle, Salvador, boa noite, Sanébia 2, 1, 2, com a informação. Panamá 2x2, boa noite, autorizado direto para a Rita 366, desça para a linha 050. 366-050, Panamá 2x2. Habilizado é Renato, dá 1x0, 3600, Salvador. Panamá 3600, complete procedimento, chame Torre, 118, decimal 95. Boa Torre, agora uma boa noite, 3600. Boa noite, Salvador, eu vou 098. Bona 098, boa noite, autorizado José da Mari, desça para o nível 070, redução de velocidade 250 nós, número 2 na aproximação. 70, reduzindo, boa 098. Boa noite, Salvador, boa noite, azul 2713, marcando o meu telefone, meu amor. Azul 2713, boa noite, contato radar 70 milhas Nordeste, Salvador, autorizado José da Monte, reporte para a descida. 2713. Salvador, Xenero, Lumeia 224, visual para a nave na quarta final, pronto para decolagem. Xenero 6224, eu chamei a 6224. 3600 na escuta, na 2? Afirmativo, passando 372 agora. Vento 3600, altímetro no 0 no 1, o vento 080 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista no 0. E 11, ajustado de pouso na 10, TAN 3600. Gol no 134, decola de 10, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 134, 1208, obrigado, até a próxima. Liga de número 7 para a posição 13, remota, pátio 1. 224, após a passagem do tráfego que pousa o Airbus da TAM, após ali mantém pista 1-0. Após o Airbus da TAM, na curta final, Xenia 6224, ali mantém. 350 na PUCA, Gol 1-3. Bono 098, autorizado, nível 070. 070, Bono 098. Direita 219, até já, 600. Salvador, muito boa noite, está 3600. Boa noite, está 3600. Siga via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, pro 07, 600. Graus com 05 nós, autorizado a decolar, pistão no zero. Autorizado a decolar, pistão no zero, genero 6224.